anda no verão das noites claras e faz calor dentro da gente. Aquela menina casadoira que mora junto ao largo vem à varanda ver a lua. Roçando o corpo devagar, deixem por ela as mãos da noite. Sente-se nua, sente-se nua na varanda. Já tão senhora do seu destino, sem medo às estrelas nem às mãos da noite, mas baixa os olhos se algum homem passa. Sente-se nua, mas baixa os olhos se algum homem passa. Sente-se nua. Quando é no verão das noites claras e faz calor dentro da gente, aquela menina casadoira que mora junto ao largo vem à varanda ver a lua. Roçando o corpo devagar, deixem por ela as mãos da noite. Sente-se nua na varanda. Já tão senhora do seu destino, sem medo às estrelas nem às mãos da noite, mas baixa os olhos se algum homem passa. Sente-se nua. Mas baixa os olhos se algum homem passa. Sente-se nua.